tiene que estar en donde se llora el patrimonio existente con apoyo y fe, no con fe, de unidad y en la mitad, donde está, no por la mitad. Tener y otros intervinientes lo van a producción de obra ya referida que apresenta experiencias acumuladas en materia de gestão comunitária e comunicação social. Aquelas organizações oficiais de energia e água, fundamentalmente na província da Uíba, do Alto e do Moreno. Gostaria também de referir que uma primeira fase, está a fase piloto do governo, que se titula projeto, foi implementado com sede em zonas rurais e em zonas urbanas das províncias do Alto e de Luanda. O projeto modelo de gestão comunitária de água é, por si só, uma ferramenta importante para a garantia da sustentabilidade operacional de infraestruturas de abastecimento de água implantadas no meio rural e no meio urbano. Neste momento, a condição do GECA é haver um instrumento aprovado por sua instituição ministra da FCA e deverá, de hora a parte, ter a sua sequência, a sua variedade de implementação com, digamos, a colaboração dos intervenientes principais, sobretudo as direções profissionais de energia e água e as administrações municipais. Em concreto, passaríamos a palavra ao Sr. Dr. Cúbico Batista, que foi um dos elementos, um dos quatro séries que esteve envolvido na elaboração e publicação da obra a que nos referimos. Sr. Dr. Cúbico Batista, tenha a bondade e a palavra do Sr. Ok, obrigado. Sr. Diretor da PMA, com sua permissão, Sr. Secretário de Estado, ilustre diretor e convidados, eu tenho a missão complicada e difícil de procurar explicar tecnicamente o conteúdo deste livro que estamos a lançar neste momento. O modelo de gestão comunitária de água, conhecido como MOGEC. Em termos de antecedente histórico, já fui ajudado pelo diretor e eu vou passar imediatamente para o conteúdo do que contém e contém este livro. Por favor, pode ajudar. Essa a estrutura da apresentação. Este modelo de gestão comunitária de água, o MOGECA, é uma ferramenta que estamos a designar e ela pretende, a médio e longo prazo, promover mecanismos do capital social forte, estruturas locais dentro das comunidades que permitam a gestão dos sistemas de água, que permitam a resolução dos problemas que acontecem dentro da própria comunidade. estamos a chamar de gestão comunitária de água, na medida em que se consubstancia como uma forma de cooperação entre as diferentes instituições, entre a comunidade, os governos provinciais, as administrações municipais e algumas dessas administrações, caso existam as empresas que também estejam envolvidas no processo da gestão da água. Este modelo é pensado para a gestão de pontos de abastecimento de água comunitário. Quando falamos de pontos comunitários, estamos a nos referir a um furo de água, a um poço, a uma fonte protegida ou a um chafariz. É importante mencionar que nós, o modelo está desenhado a pensar para um país, Angola. E este país tem características multiétnicas e sociolinguísticas diferenciadas, pelo que quando começamos a discutir o modelo, nós pensamos que não é possível elaborar uma ferramenta que pode ser implementada e executada da mesma maneira em todas as localidades. Então, a IFA preferiu estabelecer quatro princípios básicos para regrar o modelo. Mas, com a abertura de que cada província, cada município, cada aldeia poderá adaptar o modelo em função da sua realidade sociocultural, sociohistórica, inclusive socioeconômica. Então, temos o princípio da descentralização ou da gestão descentralizada ao nível mais apropriado, que é defendida a ideia da atribuição de responsabilidade e autonomia aos locais, ao nível local, estamos a falar da administração local e das aldeias, uma autonomia de gestão que vai provocar uma gestão efetiva e eficiente. Isso passaria a ser implementado por estruturas que deverão ser criadas. O segundo princípio geral seria o princípio da participação comunitária. Este princípio é o relevante e dá o nome ao próprio modelo. Este princípio defende essencialmente a perspectiva da democracia participativa, não é? Dos usuários das infraestruturas, do seu direito de participação e, provavelmente, de poderem ter acesso à informação e à consulta de todas as anuências, de todas as políticas, de todas as decisões públicas que o setor possa tomar. O terceiro princípio, é o princípio da recuperação de bustos. Este é um lado muito crítico também, que deverá ser adequado de comunidade para comunidade, porque a questão do pagamento pelos serviços no nosso país, principalmente nas zonas periurbanas e rurais, é crítico e o princípio aconselha a promoção do hábito de pagar pelos serviços prestados. Estamos a aconselhar o que as pessoas devem pagar no meio rural deve ser estabelecido num acordo predefinido, discutido segundo a realidade de cada sítio. E este princípio prevê cifras, percentagens de contribuições, do total das contribuições, como é que devem ser geridos, tanto numa situação rural como na questão periurbana. Na questão periurbana é mais formal e pensamos que ali as estruturas existentes já ganham um estatuto mais legal, já existe uma presença de empresas que a subcontratação, o sistema de contratos podem funcionar. O quarto e último princípio geral é o princípio de estabelecimento de parcerias. não é possível implementar esse processo de gestão sem que os diferentes atores estejam interligados e partilhem as informações. Também porque vai permitir a própria estrutura pública dar um enquadramento legal do que se faz no setor e permitir também a coordenação e a complementariedade das ações. O moderno visto esta coordenação, estes mecanismos de colaboração podem ser formais e também admite que haja mecanismos de coordenação de âmbito informal. Eu apresentando aqui um esquema que nos mostra os níveis de governação deste moderno. Para a zona rural, temos um primeiro nível, que é o nível local, é o nível que o moderno defende para a gestão, não é? Onde nós encontramos o ponto de água no centro da questão e ao lado desse ponto de água temos as instituições que devem comunitárias que devem gerir o ponto de água. Essas instituições interligam com o nível municipal, onde temos a administração do município. Dentro das administrações, o modelo sugere a promoção das brigadas municipais e aonde existir as empresas podem coabitar para apoiar as infraestruturas ao nível do município. O nível acima das direções provinciais, através das instituições de mobilização social, podem funcionar e podem interligar com o nível central na direção nacional de águas. No meio rural, vamos encontrar um segundo diagrama para suportar o que atrás expliquei, a recuperação de custos. Nós estávamos a dizer que estamos num ponto de água, por assim baixo Paris, a comunidade é treinada e sensibilizada a contribuir pelos serviços, o gás é responsável para isto, recolher esses dinheiros, em coordenação com a brigada do município. A questão chave que devemos reter e que os colegas, na hora da implementação, o modelo está a sugerir que das receitas arrecadadas devemos deixar 60% dessas receitas na conta da comunidade para suportar o estímulo das pessoas que gerem as infraestruturas e outros mecanismos de gestão. 40% dessas receitas devem ser depositadas para a administração ou a brigada de água, para permitir também contribuir nos custos de manutenção. É importante referenciar que esta recuperação exige as experiências que tivemos muito mais com as brigadas da província Cauíba, e o AMPO também tem isso. Não podemos pensar que das contribuições das comunidades fundadas, eles vão a 100% cobrir os custos de manutenção e de sustentabilidade. Mas é uma contribuição. É importante ter isso, as administrações devem programar os seus orçamentos sempre linhas orçamentais para poder suportar despesas de manutenção das infraestruturas. Achou bom? No meio periurbano temos essa estrutura de governação que não difere muito do anterior. A única diferença é que no nível que se vê entre o local e o município temos a comuna onde estamos a sugerir a promoção das associações de consumidores de água. Essas associações no meio periurbano já têm caráter formal. Eles já podem ser formalizados, já podem ter um estatuto jurídico na base da lei das associações em vigor no país, que no meio rural é um pouco mais difícil para se concretizar. Ali a ideia de um relacionamento de um lado formal e um outro lado informal entre a perspectiva do Mojeca. Este diagrama mostra-nos os principais atores, o processo e o papel que cada um pode desempenhar dentro do serviço de abastecimento de água na gestão, em diferentes níveis, e essas caixas mostram o papel de cada ator dentro deste processo, que é muito claro, desde os fatores de política, os monitores e supervisores dessas políticas, as empresas que apoiam, os parceiros externos que estamos a viver, que vão engajar na promoção, como as ONGs e outros atores, e a própria comunidade também, que vem dar um determinado papel dentro do projeto. Quer saber? Este diagrama também é complementar e explica as linhas de interseção, de comunicação entre os diferentes atores. Sustentabilidade do modelo. Este é um aspecto muito importante que nós gostaríamos de enfatizar. Nós definimos neste modelo de sustentabilidade, o que será isto? Só podemos falar da sustentabilidade se o sistema que nós construímos está a funcionar e está a ser usado. Só podemos dizer que há sustentabilidade se o nível de benefício satisfaz a comunidade, se ele tem um funcionamento contínuo além da vida útil do equipamento que foi montado, uma sustentabilidade definida na base dos custos de operação e manutenção, se há uma administração e reposição de peças em um nível local com um apoio muito limitado dos agentes externos. E também só é sustentável que as nossas ações dentro da comunidade não tenham provocado um impacto negativo no meio ambiente. Também descrevemos alguns fatores que podem influenciar na sustentabilidade, os técnicos comunitários, ambientais, as questões da definição do quadro legal e os financeiros também. São fatores que podem influenciar a sustentabilidade. Os processos influenciam a sustentabilidade. Nós todos, quando estivermos a implementar o Mojeca, devemos ficar atentos a estes fatores e a estes processos que podem afetar todas as nossas ações. Eu procurei meditar aqui alguns processos, como a participação da comunidade em todas as fases do processo, a escolha da tecnologia no contexto da operação e manutenção, as parcerias público-privadas, se forem apropriadas. Sublinhei isto. Sempre é importante que estes processos estejam tidos em conta para garantirmos que estamos a fazer projetos que depois terão sustentabilidade. Se não for bem analisado, podemos não ter o sucesso pretendido. A recuperação de custos, sabemos muito bem que tem que haver fundos para podermos manter os sistemas. Se não houver, há sempre riscos de termos uma boa sustentabilidade. Fatores técnicos também são mencionados como um fato a considerar quando estamos a determinar a sustentabilidade do processo. Queria fazer algumas considerações que estamos a chamar de considerações finais. Este livro está a ser um modelo, está a ser aprovado e lançado numa fase que há uma discussão e aprovação muito forte a nível do setor público, a ideia da própria descentralização do sistema, da gestão do sistema, que vai permitir, claro, uma flexibilidade e melhor adaptação disto. E também a ideia da terceirização da gestão do nível local do sistema de água. Nós estamos a pensar que o modelo de gestão comunitária, as estruturas comunitárias, podem ser elementos muito importantes para esta visão da terceirização dos serviços. Não devemos pensar que é um elemento diz: as experiências testadas tanto nas periferias da cidade de Luanda e em outras cidades demonstraram que o poder comunitário na gestão das infraestruturas sempre deu resultados positivos, conseguindo ajudar a empresa pública a acumular as receitas que permitem depois a gestão das próprias infraestruturas. Então, se é uma empresa pública, se é uma empresa privada, é importante reservarmos também espaços para a própria comunidade, para as estruturas comunitárias organizadas e terem um papel na responsabilidade ou na gestão sustentável dos sistemas. Estamos a nos referir às associações que serão criadas, os grupos de água, as brigadas municipais, que devem ser sempre consideradas. Isto pode ser um motivo de debate, mas são considerações que nós gostaríamos de deixar aos colegas. Agora, este livro, o que é que temos dentro deste livro que vamos lançar? São os slides que nós vamos passar agora, um pouco rápido, esta é a capa. Neste livro nós temos, para além da definição do modelo que eu expliquei, 10 manuais que vão suportar as equipas que vão dar a formação aos atores comunitários na gestão de água. Desses 10 manuais, vamos mostrar por capas de alguns deles, por favor. Temos um guia do mobilizador social, temos um manual de formação de mobilizadores sociais, temos um manual para formar as brigadas municipais afetas à própria administração municipal, temos manual de formação do grupo de água e saneamento específico. Incorporamos nesse manual, vamos encontrar fichas do sistema de monitoria dentro ao lado do fundo de água, o que é que o zelador deve fazer, o que é que o mobilizador social deve monitorar dentro do sistema de água. Vamos encontrar também cartazes, pequenas brochuras. Uma dessas brochuras também aconselha ao setor privado qual é o seu posicionamento e a colaboração que deve ter com o setor público para apoiar na implementação das estratégias do setor de água, principalmente no âmbito do programa Água para Todos. E temos dentro do livro uma ficha de manutenção das provas manuais, principalmente nas comunidades rurais, onde há maior uso desta tecnologia, que também é assumida como uma tecnologia apropriada ao uso das provas manuais. Por fim, se eu quiser deixar para a mobilização atrasada, eu coloquei aqui um extrato que tirei do prefácio deste livro, em que o Sr. Secretário assumia esta ferramenta, este livro, como um exemplo que engloba o desejo de elevar a dignidade humana e a função social com responsabilidade e liberdade, com uma base que tem os seus 4 princípios que acabamos de mencionar, com o Sr. Secretário de Estado, o da gestão descentralizada, dos fontes de água, da participação comunitária, da recuperação de custos e do estabelecimento de estados. Meus senhores e senhoras, boa disposição, espero que tenha conseguido transmitir a ideia-chave do conteúdo do livro que estamos nesta altura a lançar e a posterior os senhores vão ter acesso e a sessão de assinatura de autógrafo pela entidade máxima do setor. Muito obrigado. Thank you. Thank you.